É nesse ritmo aqui, ó. Que negócio é esse, meu filho? DJ Fernando, o inigualável. Vamos começar mais ou menos assim, ó. Tá menina boa pra dançar. Esse teu balanço está me provocar. Rebola, menina, encosta aqui em mim. A noite é nossa e tudo vai rolar. A festa é a KDC que manda. Os canalhas do comércio vão te envolver. Nesse teu charminho eu me ligo. Assim você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando, vem, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê. Novinha, você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com a galera KDC. As festas de aparelhagens mandam ver. Galera KDC, KDC. Aqui é o DJ Fernando, o inigualável. Manda R15. Nesse teu charminho eu me ligo. Assim você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando, vem, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê. Novinha, você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com a galera KDC. As festas de aparelhagens mandam ver. Galera KDC, KDC. Vem meu, por onde você for eu vou. Te dar todo o meu amor. Carreta menina veneno, vem tocar pra mim. DJ Fernando, bota no doce DJ. Let's play DJ. Vamos lá, DJ. Baby, eu vou aonde você for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Baby, eu vou aonde você for, eu vou te dar todo o meu amor. DJ, Nandinho, top show é aqui. Se for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Baby, eu vou onde você for, eu vou te dar todo o meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. DJ, Lito Bar me conquistou. DJ, Alessandra consagrou. DJ, Juninho Light toca pra mim. DJ, Nandinho, top show é aqui.

envolveu com a gente, só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de dar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, me mandou um remédio no caminho. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Aqui é o DJ Fernando, o inigualável. Vamos lá, DJ. Aí, maluco, sai da frente, seu palhaço. DJ Fernando, o inigualável. Valeu, DJ. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Ser assim, sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você não tenho significado nenhum. Yeah. És a mulher dos meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. What I said that Lisa Simmons is more patient than his, is more creative than his. DJ Fernando, o inigualável. Consigo crer que tudo acabou. Acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Fernando. Às vezes acho que devia te dizer, mas às vezes sim, eu te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vim morar aqui, aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O santo bateu, a muda sua vida, sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar. O nosso santo bateu, a muda sua vida, sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar. Alibés, Alibés, o garoto que vem conquistando o Brasil. É DJ Murilo Mesquita. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, a mão da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu,

Fernando, o inigualável. Vamos lá, DJ. Toma, eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Quero beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Eu quero roubar você pra mim. Quero dividir meu travesseiro. Despertador tocou às 7. E antes que o dia comece, bom dia. Adoro ver você abrindo os olhos devagar. Quero beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Yeah. Eu vou roubar você pra mim. Yeah. Quero beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Banda M Pink, sucesso. DJ Fernando, o inigualável. Eu quero andar de mãos dadas com você. Quero te contar os meus segredos. Oh, oh. Meu coração sempre enlouquece quando você desaparece. Adoro quando me abraça e o mundo gira em câmera lenta. Quero beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Quero beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Yeah. Eu vou roubar você pra mim. Yeah. Yeah. Eu vou roubar você pra mim. Yeah. Quero beijo meu, toma. What to say? That you only meant well, well, cause you did. Garoto que vem conquistando o Brasil. DJ Fernando, o inigualável. Acabou todo aquele nosso amor. Se foi, tudo aquilo que restou. Dá um tempo que isso já era. Agora você vem pra cá, espera. Se tem amor, você nunca. Said that Lisa Simmons is more patient than his, is more creative than his. Okay? Okay, vamos lá, go ahead. DJ Fernando, o inigualável. Ela é mulher, mas se